especial. Sem me falar, sem me tocar, algo dentro incendiou. Em teus olhos se fazia tarde e esquecia do relógio. Estes dias ao teu lado me ensinaram que em verdade não há tempo de terminar para começar a amar. Sinto algo tão profundo que não tem explicação. Você é a dona do meu coração. Entra em minha vida, abro-te a porta. Sei que em teus braços não haverá noites desertas. Entra em minha vida, eu te suplico. Comecei a sentir tua falta, comecei a te necessitar, meu amor. Harry Sobbins é sucesso. Boa noite, muito prazer. Era uma menina a mais. Depois de 5 minutos, já era alguém especial. Sem me falar, sem me tocar, algo dentro incendiou. Em teus olhos se fazia tarde e esquecia do relógio. Estes dias ao teu lado me ensinaram que em verdade não há tempo de terminar